Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, prosseguindo o que nós começamos na semana passada. Versículo 13. Todos acharam? Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar. Deus, nós cremos, Senhor, na simplicidade disso que nós estamos fazendo nessa hora, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, no poder de se abrir a Bíblia, ler o texto, Senhor Deus, e fazer exposição dele com fidelidade no poder do Espírito Santo. E o que nós te suplicamos agora, Senhor, é para que o teu Santo Espírito possa nos socorrer, nos dar graça, iluminação, lançar luz sobre os nossos pensamentos escuros, cobertos, Senhor Deus, de névoas, e que nós possamos, Senhor Deus, com clareza, sentir que nós estamos sob a luz do Senhor, decretando, Senhor Deus, que existe a capacidade do próprio Deus dada a nós para nós enxergarmos o que o Senhor quer de nossa vida. Que o Senhor fale conosco nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema dessa mensagem é o perigo da cobiça. E nós estamos refletindo sobre o perigo da cobiça a partir do episódio na vida de Cristo, no seu ministério público, quando ele estava de passagem e uma pessoa requereu dele, solicitou, ou melhor, requereu, num tom de reivindicação, requereu de Cristo que ele fizesse partilha da herança entre dois irmãos. Estes irmãos perderam o pai e um dos irmãos, possivelmente o irmão mais novo, sentiu-se lesado por não ter a parte que lhe era cabível da herança do seu pai. Mas ele não vai até Jesus num tom de humildade e quebrantamento, onde ele espera que Cristo seja o juiz para que possa discernir quem, na verdade, estava errado naquela situação. Se era ele, na condição do irmão mais novo, ou o irmão mais velho. O que aconteceu foi que ele já pressupunha para o próprio Filho de Deus, Jesus, que ele estava certo e o seu irmão mais velho estava errado. Então ele estava simplesmente reivindicando os seus próprios direitos, sem desconsiderar a possibilidade de que ele poderia estar sendo exagerado na reivindicação do seu próprio direito. E a consequência é que a resposta de Cristo, ela é surpreendente. Cristo diz: quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então, ouçam só. Jesus, ele foi requerido de ser um juiz, de tratar de problemas que dizem respeito à própria justiça. E Cristo, ele nega essa incumbência sobre si mesmo. Ele não se vê a si mesmo como um juiz, como um repartidor entre heranças, porque ele vem incumbido da certeza de que ele é o Filho de Deus para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, esta prerrogativa que atribuíram a Jesus Cristo é uma atribuição que foi dada a ele, mas que ele mesmo não deu a si mesmo. Em segundo lugar, o que nós vemos é que Cristo, ele não exerceu uma função que qualquer outra pessoa poderia realizar. Ou seja, havia magistrados, havia juízes naquele tempo, e Cristo, então, ele não requereu o trabalho de fazer qualquer coisa que outra pessoa poderia fazer, pois, afinal de contas, o próprio Cristo havia estabelecido uma sociedade com liderança, com proteção, com policiais, com magistrados, e ele coloca, então, essa responsabilidade sobre os outros. Qual a lição daqui? Nós temos um jovem que se aproxima de Cristo e solicita o que de Jesus? Justiça. Ele achava-se lesado. Ele considerava que aquilo que propunham dar para ele como repartição da herança era um valor irrisório, era alguma coisa inferior àquilo que ele acreditava ser justo. E ele então reivindica a justiça a Cristo. A Bíblia, ela é cheia de declarações que mostra que o nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus que é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É um Deus que protege a causa daqueles que não podem legislar em causa própria e não podem se defender. Mas o problema é que por detrás desse pedido de justiça havia outras intenções que são sondadas por Cristo. Aquele homem, no final do seu coração, nas profundezas do seu coração, ele não queria justiça exatamente, mas o que ele queria era enriquecer. O que ele queria era uma gratificação pessoal onde ele tivesse uma riqueza suficiente para poder viver abastado e dar ao dinheiro toda a importância e significado da sua vida. Por isso Cristo diz, eu não sou juiz, eu não sou repartidor. E Cristo, ele afirma a necessidade daquele homem se proteger contra o perigo da cobiça. Nós temos um requerimento por justiça. Mas Cristo, que conhece a profundidade do coração, sabia que a real motivação daquele homem não era justiça. A real motivação daquele homem era a cobiça. Ele queria se apropriar da riqueza e queria então atribuir à riqueza toda a sua vida e todo o seu conforto. Por isso Cristo diz que a vida de um homem não se consiste na abundância de bens que ele possui. Um homem não pode ser feliz, não pode se autogratificar simplesmente através da quantidade de coisas que possui para adquirir status, segurança, conforto, etc. Então Cristo, ele diretamente ataca o problema da cobiça. E a primeira marca da cobiça que nós vimos na semana passada é o egoísmo. A pessoa cobiçosa, ela sempre é motivada a achar que os seus direitos encontram-se em primeiro plano. Ela jamais tem a predisposição de renunciar para que outros tenham os seus direitos garantidos. Mas ela sempre corre apressadamente para garantir, em primeiro lugar, o seu próprio direito. Nessa fala de justiça, na verdade, ele está reivindicando seus próprios direitos e essa justiça ela é tão extrapolada e tão demasiada que ele defende a sua parte, fazendo com que ninguém tenha a parte que lhe cabe também. Essa é uma justiça que traz a própria gratificação, mas que deixa os outros sem o seu direito reservado, sem o seu direito garantido. A pessoa cobiçosa, ela começa movido pelo próprio direito, ela dá uma razão inocente e boa para fazer a solicitação de justiça. Mas essa reivindicação, na verdade, ela está manchada pela a intenção de garantir o que lhe é próprio esquecer dos demais. Ele prossegue e essa pessoa vive um caminho onde o egoísmo vai atingindo graus cada vez mais patológicos e essa pessoa vive simplesmente para o seu próprio ventre. Vejam que a linguagem desse homem é uma linguagem onde ele usa o pronome possessivo meu a todo instante. Ele fala sobre meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, direi a minha alma. Ele preocupa simplesmente consigo mesmo. A segunda característica da pessoa cobiçosa é a falta de generosidade. Qual é a resolução desse homem? Cristo, ele conta a parábola. A partir do momento que ele diagnostica a cobiça desse homem, e nós definimos cobiça como esse desejo da pessoa de querer mais e mais e ainda mais. É esse desejo insaciável e incontrolável da pessoa não perceber que existe um fim para as suas demandas e para as suas necessidades. Por exemplo, tomem uma pessoa que se envolve com álcool. Eu estava ouvindo um psiquiatra nessa semana falando sobre o perigo do álcool. Ele falava que o álcool ele atinge diretamente o sistema nervoso central. E ele elimina a capacidade da pessoa perceber o seu autocontrole. Então, quanto mais ela bebe, está atingindo o seu sistema nervoso central, eliminando a sua capacidade de autocontrole, e a pessoa, em contrapartida, se acha no controle da situação e ela continua bebendo, crente que terá todo o controle da situação, e assim ela fica embriagada. Esse mesmo princípio é o princípio que nós aplicamos ao consumo desenfreado, ao uso desenfreado das bebidas, é o mesmo princípio que nós usamos para o fanatismo religioso. Essa pessoa, movida pela cobiça, ela não consegue ter a sensibilidade de que chegou o momento de parar, o momento de dizer chega. E ela continua na sua irracionalidade e na sua falta de controle, dizendo que ela está no controle da situação e continua se embriagando daquilo que aumentará cada vez mais a sua sede. Essa é a pessoa cobiçosa. Ela sempre haverá de querer mais. A sua sede, ela é imitigável, insaciável, infinita. E para saciar a sua sede, contraditoriamente, essa pessoa decide beber água salgada, ao invés de beber água potável. E ela coloca água salgada na garganta e bebe na esperança de mitigar sua sede. E, em consequência de ter bebido a primeira dose, essa pessoa continua derramando água salgada na sua garganta, até que ela não percebe que esse processo de tentativa de mitigar a sua sede será a causa da sua própria morte. Ela irá beber tanta água salgada que ela irá morrer por causa da sua sede compulsiva. Essa é a pessoa cobiçosa. Ela deseja muito, ela procura desenfreadamente a felicidade através de maneiras extravagantes, sem contentamento, sem moderação, e como consequência dessa busca, essa pessoa encontrará um vazio cada vez mais rasgado dentro do seu coração. É para esse tipo de pessoa que Jesus Cristo está falando. E Jesus apresenta uma parábola para essa situação da cobiça. Ele fala de um homem que colheu abundantemente o fruto da sua plantação. E esse homem, excitado pela colheita abundante que havia visto, contemplado, ele decide destruir os seus celeiros e construir celeiros maiores, porque não havia a capacidade dos primeiros celeiros comportarem o tamanho imenso da safra da colheita que ele havia colhido. Qual era a solução? Quando ele percebe que a safra é abundante e percebe, em contrapartida, que não existe uma capacidade para estocar o que ele havia produzido, ele poderia simplesmente decidir dar e acabaria com o seu problema. Mas ele é tão descontente que ele decide quebrar tudo o que tem, investir um dinheiro ainda maior, uma soma de infraestrutura bem exorbitante para construir celeiros ainda maiores e colocar tudo que ele colheu para si mesmo e para sua própria autossatisfação. Por isso, eu lhe digo que uma das características da cobiça é a falta de generosidade. Esse homem, ele foi tão abençoado na sua colheita que ele deveria simplesmente retribuir, porque ele tinha muito para além do que era suficiente para si mesmo e poderia compartilhar para as suas famílias, para a sua família, para os seus filhos e para toda a sua comunidade, resolvendo e amenizando o problema da fome, o problema da falta de alimentação. Mas o que ele faz é armazenar para si. Por que Jesus Cristo conta essa história? Quais são os pressupostos que estão contidos nessa parábola? Em primeiro lugar, um pressuposto que está contido nessa parábola é que essa colheita abundante foi dada imerecidamente e generosamente por Deus. Esse texto não diz que ele trabalhou infatigavelmente, derramando o seu suor e toda a sua perícia para que ele pudesse colher. Ele simplesmente foi abençoado. Ele teve uma colheita que sobejou, que foi abundante, porque Deus, o Senhor das estações e do tempo, o Senhor do solo e da semente, esse Deus, ele concedeu pela sua imensa generosidade que este homem colhesse muito para além do que ele poderia comportar. Mas este homem, em nenhum momento da parábola, ele atribui a Deus a causa dessa riqueza desmedida e abundante que vem para si. Pelo contrário, ele diz: meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma. Simplesmente ele consegue se enxergar como o centro disso tudo. Esse texto prossegue dizendo que este homem quer colocar tudo para dentro dos celeiros que ele pretende construir. E qual é a lição que nós tiramos aqui? Nós comentamos na semana passada sobre esse perigo da cobiça. E a partir desse perigo da cobiça, nós podemos imaginar que toda a sorte de riqueza é prejudicial e não procede de Deus. Nós podemos achar que o simples fato do homem enriquecer significa que ele será, consequentemente, uma pessoa avarenta e fadada a não ser generosa e a não compartilhar os seus bens. Mas o que este texto ensina é que a riqueza, ela é uma dádiva de Deus. Quem foi que deu essa colheita abundante para esse empresário da agricultura? Foi Deus. O problema não foi ele ter recebido demais. O problema é essa contradição e esse contraste entre o que Deus faz por ele e o que ele faz pelos outros. O que Deus faz por ele? Deus lhe dá uma safra abundante. E o que ele faz? Ele decide estocar, acumular tudo o que Deus lhe deu. Ele decide gastar e consumir os bens e os recursos de Deus simplesmente para a sua própria gratificação e não para tornar amena e feliz a vida de mais ninguém. O princípio da prosperidade é um princípio de que a prosperidade procede de Deus. Mas o que nós temos visto hoje é que as pessoas, elas estão querendo se tornar prósperas para que através daquilo que elas recebem de Deus, elas possam promover a sua própria felicidade e o seu próprio contentamento e de mais ninguém. Mas o que a Bíblia ensina é que nós devemos trabalhar para receber o nosso sustento por dois motivos. Em primeiro lugar, nós devemos trabalhar e receber o nosso sustento para que nós não sejamos pesados aos demais, ao próximo, para que nós tenhamos com quem nos sustentar e para que aquela outra pessoa também tenha com quem se sustentar. E, em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que nós temos que receber o fruto do nosso trabalho para que nós possamos compartilhar com aqueles que são necessitados. A Bíblia ensina a generosidade, não a acumulação. A Bíblia ensina que um servo de Deus pode prosperar e pode receber muito de Deus. Mas uma vez que ele recebe muito de Deus, ele deve creditar a Deus a fonte de toda a bênção e deve dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, procede unicamente da fonte celestial, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e ele é o autor de toda a boa dádiva, de toda a dádiva perfeita. Essa era a ideia dos reformadores protestantes. Em contrapartida, a ideia católica, que o trabalho era uma miséria, era uma maldição, os protestantes acreditavam que o servo de Deus, ele podia trabalhar e ele realizaria realização através do seu trabalho, porque o trabalho é uma vocação divina que foi dada ao homem não como consequência do pecado, mas antes da própria destruição do pecado que trouxe a esse planeta o suor e trouxe os espinhos e abrolhos, Deus ordenou ao homem que lavrasse o solo do jardim. Portanto, o trabalho é uma dádiva de Deus que precede o próprio evangelho, no sentido lógico e no sentido temporal. O trabalho está dentro da própria criação de Deus. E o homem, enquanto trabalha, ele pode colher o fruto do seu trabalho e se autorrealizar. Mas o que acontece como consequência do pecado? A pessoa trabalha entre suor e fadiga, o solo lhe é resistente, Ele começa a trabalhar entre espinhos e abrolhos, e ele não trabalha para autogratificação, para alegria, mas ele trabalha simplesmente para sobreviver. O trabalho deixa de revestir o homem de dignidade e passa a ser um estorvo na vida do homem. E essa teologia, esse pensamento foi seguido pelos católicos. E contra esse pensamento, os reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, quebraram com essa ideia e disseram que todos os homens devem se preparar para servir a Deus. Tanto quanto o pastor se prepara para servir a Deus do púlpito, vocês devem se preparar para servir a Deus a partir da vocação de vocês. Seja na filosofia, na engenharia, na medicina, seja dirigindo um táxi. Todos nós devemos, a partir daquilo que nós estamos fazendo, nós devemos ter a percepção de que nós fazemos para a glória de Deus. E que Deus é a finalidade última de tudo o que nós estamos fazendo, porque nós fazemos por meio dele, para ele, e tudo tem a sua origem nele. Tudo é para a glória dele. Quando queriam diferenciar um trabalhador católico e um protestante, dois marceneiros, o católico, ele fazia sua cadeira perfeita, torneada, envernizada, mas no dorso da cadeira, debaixo do assento, onde ninguém via, aquela cadeira não estava lixada, torneada, nem envernizada. Quando se olhava para a cadeira do protestante, a cadeira estava perfeita, inclusive no dorso do assento, onde ninguém podia contemplar os seus olhos, a cadeira estava ali também, toda envernizada, lixada, porque o protestante ele fazia para a glória de Deus. Ele não fazia o trabalho simplesmente para sobreviver e para no final do mês ter um contra-cheque que lhe gratificasse. Mas ele fazia isso porque ele sabia que podia cooperar para o bem da sociedade através do trabalho que Deus lhe havia dado para fazer. Todas as vocações, seja a minha vocação nesse púlpito, sejam as vocações de vocês, elas são vocações sagradas, quando vocês fazem tudo para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque este homem da parábola, eu lhes pergunto, ele colheu abundantemente as riquezas de Deus, mas ele reconheceu Deus no seu trabalho? Não. Ele, no final de tudo, achou que tudo era consequência da sua perícia, da sua técnica, da sua capacidade de discernir os tempos, as estações. E ele creditou tudo a si mesmo e, no final das contas, o fruto do seu trabalho era simplesmente para que ele dissesse a sua alma, para sua alma se divertir, comer e beber e viver por muitos dias se entretendo como se ela fosse eterna. Ele se utilizava dos recursos de Deus para viver uma vida que Deus não aprova. Uma vida que Deus não sorri para a mesma. Em terceiro lugar, a característica da cobiça também é a falta de satisfação. O que acontece com esse homem? Esse homem, ele jamais se satisfaz. Ele colhe muito, ele acumula tudo, mas ele nunca consegue encontrar contentamento e satisfação para sua alma. Vejam comigo, no capítulo 12, versículo 18, diz assim: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O que ele fala à sua alma? Vejam comigo o versículo 19. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Esse homem, ele conversa consigo mesmo, com a sua própria alma. Alma no grego significa psique. Conhece essa palavra? Psicologia, psiquiatria. Ele conversa com a sua alma, com a sua mentalidade. E a maneira dele raciocinar sobre a vida é que ele teria o que viver por muitos anos. A ideia era que a sua vida se constituía pela soma inteira de bens que ele possuía. Ele fazia a seguinte associação: vida, abundância de bens entretenimento, diversão e uma vida que eu posso simplesmente me divertir e viver para o meu próprio ego e minha autogratificação. Ele associava diretamente a qualidade de vida com a quantidade de bens que ele possuía. Será que isso tem alguma coisa a ver com o século XXI? Será que acumulação, falta de distribuição de renda, receber riqueza de Deus e não distribuir, pegar a riqueza de Deus e consumi-la sozinho, como se Deus distribuísse riqueza a esse mundo inteiro para que ela se confinasse sobre uma única pessoa? Seria essa uma das grandes marcas do capitalismo selvagem de hoje? Onde existe uma disputa brutal e onde o ser humano tem se desumanizado nesse processo onde a coisa se transforma mais importante que a própria pessoa? Nós vemos pessoas sendo utilizadas para que as coisas sejam alcançadas. Pessoas são vistas como meios econômicos e são valorizadas quanto mais rentáveis elas forem para uma empresa, uma grande corporação e para a sua nação, mais essa pessoa ela é cobiçada. Negócios começam se fazendo pesquisas de mercado e vendo então quem está na classe A, na classe B, na classe C. E a partir daí, olhando não o valor e a dignidade da pessoa, mas olhando o quanto aquela pessoa tem de capacidade de movimentar o seu dinheiro, a sua conta bancária, ela é então estimada. Será que este texto ele não fala muito para os nossos dias hoje? Será que a grande revolução proposta por Cristo não seria a revolução da generosidade? A revolução onde nós descobrimos que dar é infinitamente melhor do que acumular e do que receber? Será que nós encontramos essa alegria de que receber de Deus para dar é muito melhor do que receber de Deus para nos considerarmos os auto-abençoados por Deus? E o pior de tudo é que existe teologia para sustentar essa autogratificação do ego através do consumo e através da acumulação. Existe teologia que ensina a buscar a prosperidade de Deus para se ter status. Existe teologia que ensina que quanto mais próspera uma pessoa for, mais ela terá a certeza de que é quista e amada pelos céus. Enquanto a Bíblia nos ensina que os tesouros de Deus, eles são dados não para serem acumulados, mas para serem repartidos. Esse homem que recebe muito favor de Deus, ele não dá glória a Deus. E o grande pecado dos homens, irmãos, é que nós precisamos de Deus para pecarmos contra Ele. O que significa isso? É fator fora de controvérsia que nós precisamos para a sobrevivência de água, precisamos de luz, de calor, precisamos de ar para respirar. E é por causa dos meios do próprio Deus, dentro dos quais nós vivemos, que nós conseguimos viver. E nós vivemos dentro daquilo que Deus nos dá e nos apropriamos das riquezas de Deus para vivermos uma vida que Deus desgosta. Uma vida que o próprio Deus, ele olha com grande desgosto e reprova com a sua ira e com o seu descontentamento santo. O pastor americano Jonathan Edwards dizia que o sol não tinha o prazer de brilhar sobre os ímpios, porque os ímpios se utilizavam da energia solar do próprio Deus para pecarem contra Deus. E é isso que este homem está fazendo. Ele está pegando a riqueza de Deus e ele está consumindo a riqueza de Deus para si mesmo. Ao invés de dizer: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, era o que ele deveria dizer a Deus. Diante de tão abundante generosidade de Deus, deveria dizer: bendiga minha alma ao Senhor. Ao invés disso, ele diz: não se preocupe, coma, beba e se divirta. Não é isso que nós temos visto hoje? Pessoas que trabalham para beber, que trabalham para perderem o autocontrole de si mesmas, para viverem uma vida aos extremos, sem moderação, para irem às farras e destruírem com seus próprios casamentos, para construírem uma imagem hipocritamente montada com o verniz da hipocrisia, criando uma fama de serem decentes, de terem status, quando na verdade estão fazendo fama através de supostas filantropias, de cargos sociais, através de títulos acadêmicos, mas escondem a grande hipocrisia que existe dentro do coração. Nós utilizamos até mesmo a palavra filantropia para esconder a nossa avareza. Não nos envolvemos com pessoas que necessitam e nós então acreditamos que ligar para um telefone numa determinada festividade durante um ano vai mitigar a nossa consciência de nos engajarmos para livrarmos os pobres da opressão. Basta pegar o telefone, ligar e nós então cumprimos a nossa responsabilidade social e utilizamos a palavra filantropia para esconder a avareza e a cobiça do nosso coração. Qual é a associação que este homem faz? Ele pensa em ter uma vida de qualidade. Ele pensa na colheita abundante como o grande patrocínio para a sua vida de prosperidade e abundância. Ele recolhe os seus bens, assim ele o quer fazer, para muitos anos. E como consequência disso, ele diz: viverei por muitos anos e eu comerei, beberei e eu me divertirei. Qual o problema? Ele diz que viverá por muitos anos. Ele era o dono da sua própria alma? Ele poderia ter a certeza convicta e inalterável de que a sua vida se prolongaria por muitos anos? Não. Ele vira-se para a sua alma e ele oferece comida, bebida, diversão. Ele talvez pense em viajar, em adquirir mais patrimônios e propriedades para que ele possa se gratificar com os mesmos e ter mais status. Mas ele pensa que teria uma vida eterna. E ele diz: viverei por muitos anos. E Cristo, ele conta essa parábola de uma forma que essa história, ela tem um propósito de ser em cada uma das narrativas de Cristo. Esse homem diz: viverei por muitos anos. E essa parábola termina com a intromissão da voz do próprio Deus no cenário, dizendo: esta noite pedirei a tua alma, louco. Ele diz: viverei por muitos anos. E Deus diz: esta noite eu pedirei a tua alma. E como Deus o chama? De louco. Porque esse raciocínio de que acumulação, muitas riquezas, muitos bens, uma vida de autogratificação, entretenimento e diversão, é uma vida feliz, é um pensamento louco. E Cristo, então, e Deus, na parábola de Cristo, interrompe esse pensamento do próprio homem e diz: louco. E louco significa sem pensamento, sem mente, irracional. Esta noite pedirão a tua alma e os teus bens ficarão para trás. O que você adquiriu e acumulou, para quem será? Interessante que quando Cristo começa o seu ministério, ele diz: arrependei-vos. Arrependimento significa o quê? Mudança de mente. E este homem é chamado de quê? De louco. De homem sem razão, sem mente. A grande verdade é que quando nós vivemos uma vida sem Deus, sem conversão a Deus através de Cristo, nós vivemos uma vida irracional e louca durante todos os nossos dias. E simplesmente quando nós nos tornamos cristãos, que nós começamos a verdadeiramente pensar da maneira correta para com Deus. Eu não estou dizendo que não existe pensamento bom fora da igreja. Existem bons pensamentos no campo da tecnologia, da ética, dos direitos humanos, da sociologia. Existe. Eu estou dizendo que o pensamento correto é aquele que faz com que eu consagre toda a minha vida a Deus. O pensamento correto é aquele que faz com que eu veja que eu procedo de Deus. Eu vim à existência por Ele, eu vivo por Ele e eu sou para Ele. Todo conhecimento, toda tecnologia, toda felicidade, Toda comida que entra na minha casa, tudo procede de Deus. E enquanto eu não me converto e não me arrependo, eu penso que o arroz e feijão chega pela minha perícia, pelo meu esforço. Eu penso que a tecnologia que o mundo desenvolveu é consequência de anos de educação e de cultura e do fruto de uma mente investigativa que conseguiu descobrir as leis do universo. Eu penso que o meu lar estável é consequência da moralidade que eu recebi da minha família. Mas quando eu me arrependo, eu vejo que quem conservou o meu pudor e a minha moral foi Deus na sua graça comum. Quando eu me converto, eu vejo que o arroz, o feijão, o leite, tudo que entra na minha casa, entra como consequência da dádiva de Deus. Porque ele poderia simplesmente enviar geada para todas as plantações deste mundo. Ele poderia simplesmente enviar seca para todas as formas de plantação e extirpar toda a maneira de sobrevivência da espécie humana. Mas este Deus, ele continua inexaurivelmente trabalhando dia e noite sem se cansar por todo o universo. Quando o homem repete o que faz hoje, amanhã, o homem, ele é monótono. Mas quando Deus, ele acende o fogo do sol todos os dias, Deus, ele não está envolto em monotonia. Deus, ele está infatigavelmente trabalhando sem se cansar. Quando nós repetimos, nós somos monótonos. Quando nós repetimos afazeres, nós nos cansamos. E Deus é capaz de fazer a mesma coisa por mim e por você todos os dias. Sem arrependimento, você pensa, isso é consequência das brilhantes leis do universo. Isso é consequência da inteligibilidade que esse universo tem em si mesmo, é a mãe natureza. Mas quem se arrepende, diz, é Deus. Tudo procede dele. Existe perícia? Existe. Tecnologia, conhecimento, economia? Existe. Mas todo conhecimento veio de Deus. E toda a condição para que essa espécie pudesse sobreviver veio de Deus. Nossa resolução, uma, é nós pegarmos tudo que Deus nos deu e consumirmos para nós mesmos. E sermos consumidores do sol de Deus, do ar de Deus, do arroz, do feijão de Deus e dizermos, Deus deu tudo para nós e eu preciso viver nesse mundo cuja regra é a selvageria, porque se eu não buscar a minha própria felicidade, quem a buscará? Esse é um caminho insano. É o caminho para o qual Cristo, ele constatou naquele homem a seguinte patologia, tu és um louco, um irracional. E a outra solução é dizermos, toda a riqueza e toda a prosperidade veio de Deus. Não deveria existir razão para termos miséria, pobreza. Não haveria razão para termos pessoas sem teto. Porque Deus, que é o dono de tudo, ele deu muito a uns. E se estes que receberam muitos fossem revolucionados pelo poder do Espírito Santo que gera arrependimento, eles teriam como se não tivessem. Eles teriam, sem considerar a riqueza, um Deus na sua vida. O convite que este texto nos faz é que nós possamos caçoar, blasfemar do Deus chamado Mamom. Esse Deus deve ser blasfemado, Mamom. E nós devemos adorar o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Martinho Lutero, o grande protestante, ele disse que a última coisa a se converter na vida de alguém é o bolso. Porque a generosidade deflagra a detenção do nosso coração sobre aquilo que nós temos. E nós insistimos em acreditar que aquilo que nós temos procede da nossa perícia, mas procede da perícia de Deus. Este texto mostra um Deus generoso que deu abundância para o homem. E esse homem que recebeu a generosidade de Deus, ele foi avarento recolhendo tudo que Deus lhe deu em celeiros. Assim ele o queria fazer. De um lado, um Deus generoso. Do outro lado, um homem avarento. E o que traz pavor nesse texto é que a avareza daquele homem é consequência da generosidade de Deus. Muitas pessoas pensam, eu serei mal porque Deus é muito bom. Eu serei mal porque, afinal de contas, Deus é tão bom que Ele não será capaz de me punir. Ele é capaz de punir. Ele é capaz de punir todos aqueles que consumem os seus tesouros para a sua própria alegria e não para a alegria dos demais. Uns pensam, Deus me abençoou tanto que se Ele quisesse abençoar os demais, Ele daria aos demais, mas Ele deu a mim. Então, se Ele quis dar a mim, quem sou eu para reverter o processo da sabedoria divina? Então, eu terei para mim mesmo. Mas Deus, Ele tem um método. O método da repartição. Este texto, ele começa com o homem querendo repartir a herança, querendo justiça, e Deus diz, o teu problema não é justiça. O teu problema é avareza, e cobiça. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O pecado é uma insanidade, é uma loucura. Aquele homem resolutamente decidiu fazer celeiros maiores para ajuntar tudo. Consequência, depois de algum tempo, a umidade dos seus celeiros iria estragar os seus grãos. Ele não teria nem mesmo para si. A única solução que ele poderia conservar o grão era a doação. Da mesma maneira, a única forma de nós conservarmos a nossa alma é percebermos que Deus é generoso e que Ele requer de nós a generosidade. Esse homem, ele coloca grãos nos seus celeiros. Os grãos atingidos pela umidade e pelas condições externas iriam apodrecer. E os evangelhos, eles nos advertem a acumularmos tesouros para com Deus. E não nesse mundo onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões assaltam e roubam. E esse texto termina dizendo que ele deveria se tornar rico para com Deus. Tornar-se rico para com Deus é buscar tesouro numa pátria onde ninguém haverá de poder roubar de nós o tesouro que nós haveremos de guardar. Porque o nosso tesouro é o próprio Deus. A nossa vida se consiste em olhar para Deus, vê-lo, apreciá-lo e nos regozijarmos com a sua excelência, com a sua vida bem-aventurada e dizermos que Ele é a nossa sorte e a plenitude da vida se consiste em viver nele e julgarmos e dizermos ao nosso coração que nele nós temos delícias perpetuamente. Ele é o nosso tesouro. Essa constatação fez o apóstolo Paulo dizer que, por amor de Cristo, tudo se fez perda, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus tornou-se para ele o grande lucro da sua vida, de tal maneira que viver era Cristo e morrer era lucro. Todos os tesouros se eclipsaram, se relativizaram diante da fulgência, da glória, do brilho, do tesouro maior, que é o próprio Deus. Eu digo para vocês hoje, se vocês trabalham, trabalham para a glória de Deus, o dorso da cadeira que ninguém enxerga, façam com excelência e beleza, porque existe olhos perscrutadores do universo que estão olhando para vocês. O trabalho de cada um aqui é sagrado, porque quando nós fazemos para a glória de Deus, para Ele sorrir, o nosso trabalho se torna sagrado. Eu digo para vocês hoje que nós possamos profanar todo o dinheiro e toda a tendência de acumulação e que nós digamos, Deus é o nosso tesouro. E que nós vivamos uma vida não voltados para nós mesmos, mas voltados para a glória de Deus. O grande problema da cobiça é o egoísmo, a falta de generosidade e a autossatisfação. Quando o homem se autossatisfaz, quando ele quer se autossatisfazer, ele bebe água salgada e morre. Quando o homem quer satisfazer a Deus, simplesmente satisfazendo a Deus, ele encontra a sua própria felicidade. Essa é a beleza paradoxal do cristianismo. Buscando a minha felicidade, eu morro e não vivo. Buscando a felicidade e a satisfação em Deus, eu passo a viver uma vida plena e uma vida de alegria. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos-te hoje, Senhor, a tua presença. Tu és aquele que derrete nossos corações, que faz, Senhor Deus, com que nós vejamos a loucura, Senhor, de vivermos uma vida onde associamos dinheiro, poder, status à felicidade. Quando nós nos acumulamos destas coisas, nós nos entulhamos, Senhor Deus, de coisas que simplesmente trazem estorvo e infelicidade ao nosso coração. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos da tua presença, nós descobrimos, Senhor Deus, que quanto mais desconectados de nós, esvaziados de nós mesmos e concentrados em ti, absortos em ti, mais plenos e felizes nós podemos ser, Senhor. Tu és a delícia da nossa vida, o nosso alimento perpétuo. Tu és, Senhor Deus, aquele em quem nós vemos que não vale a pena reter tesouros que nós perderemos. Mas o que vale a pena é buscarmos aqueles tesouros que nós nunca haveremos de perder. E nós queremos, Deus, o céu, a glória, a face de Deus, a visão beatífica. Nós queremos a santificação, uma vida cheia do Espírito Santo. E nós queremos que tu geres em nossa vida, Deus, o arrependimento, Senhor. O arrependimento que faz com que nós deixamos de ser loucos, Senhor, irracionais, e comecemos a pensar. E o verdadeiro pensamento é dizer: o Senhor preenche todo o vazio existencial em nós. O Senhor nos perdoa, nos absolve da culpa. O Senhor se põe no nosso lugar. O Senhor é generoso e nós pecamos com as tuas dádivas. Mas nós agora nos arrependemos disso, Senhor. Nós nos arrependemos de utilizarmos o teu sol, a tua comida, os teus nutrientes, a tua luz. Nós nos arrependemos de utilizarmos, Deus, dádivas da tua criação para termos energia de pecarmos contra ti. Que a nossa energia, o nosso vigor seja para te oferecer toda a glória, Senhor, e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.